Azul 27154, decolada ao 26, sabe controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 1208, 2714, obrigado, boa tarde. 80, repasse estabilizado. Tira 080, para o localizador, repassará estabilizado, Oscar Lúcia. Oceania 6326, decepará 2000 pés, autorizado, assinado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, final da ILS, será reportado, Oceania 6326. Boa tarde, azul 2714. Azul 2714, contato radar, só para o nível de voo 160, via saída MOMO. Voo 160, via 2714. Controle 2714. Prossiga. Não consegue alcançar 1-1-0, 15 milhas fora. 2714, está livre da restrição de altitude da saída. 2714. Tatango Oscar Golf Serra, reautorizado 3 mil pés, o ajuste permanece no 0-1-4. 3 mil pés no 0-1-4, Oscar Golf Serra. Estou no 54 no solo, aos 28, olhe para a ficha, me controle sol na frequência 121 decimal 9. Torre Salvador, Federal 997, ponto de espera da 1 a 0. Federal 9977, autorizado alinhar e decolar. Está 1 a 0, vento 130 graus, 089. Autorizado a linha de colada 10, será o 9977. Boa tarde, 3805 da tarde. Tem repasse estabilizado. Meio pé estabilizado, ILS X-Ray, pista 90, reporta lá estabilizado. Oscar Golf Sierra. Salvador, boa tarde, azul 3805, ponto espera da 10, pronto. 3805, ponto espera. Federal 9977, controle Salvador na frequência 120 decimal 80. Controle Salvador 2080, federal 9977. Obrigado, boa tarde. Portal 3805, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha mantém, 3805. Federal 9977. Federal 9977, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Para o 360, vira via São Bruno, Federal 9977. posição mudou, Limachado Hotel 15, mantenha o 05. Cliente Limachado Hotel. O lote tem a pista vista, o Xanair 6326. Xanair 6326, chame a torre e o 9895. 6295, obrigado. Estabilizou o localizador, Oscar Golfear. Retirar o Golfear, complete a aproximação, aguarde para chamar a torre. Aguardando. Para 6326, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro na 0 no 4. 0 no 4, agora aguardando pista livre, Xanel. Controle o... Tango de abraço, está no local de sobrevoo. Tango de abraço. Chaner 6326, autorizado pouso, estou no 0, vento 1530089. 3805, decolado aos 33, chame o controle Salvador na frequência 1, 2, 0, decimal 80. 3805, boa tarde, senhorita. 3805, boa tarde, contato radar, sua para o nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, São Voo número 1. Esse é o SAM 3205. Da Tango Oscar Golf Sierra, chame a torre em 1895. 1895. A torre, o Papa Tango Oscar Golf Sierra. Papa Tango Oscar Golf Sierra, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, estou no zero. O vento para check 150 graus, 09 nós. E o ajuste altímetro no 0 no 4. Chego, 27 com 4. No 4 está autorizado, voz de gato Barreiras. Barreiras, 27 com 4. Juan, o ajuste instalador no 0 no 4, confirme o seu POB. Tem frequência livre da presente, retorna a frequência do controle a 20 milhas. Nove 977, chame o centro Recife, em 128, decimal 35. Recife 1-2-8-3-5, sinal 9-9-7-7. 9, vai liberando o Xanair Já passou o Sierra com o trem baixo em casa, o Oscar Golf Sierra. Papatango, Oscar Golf Sierra, autorizado com o Sista 10, vento 140 graus 089. Após o pouso, prossegue com o passo 3. Passa um pouquinho, Cruz. Uniforme Lima Charlie Hotel, está agora a 55 milhas do oeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantém o nível de voo 085, chame o controle Léo, frequência 120, décima 1. Controle Salvador, Sierra Golf Oscar, pronto para regresso. Apollo Romeo Sierra Golf Oscar, prossiga em condições visuais via corredores, reporte no CEASA ou quando visual com campo. Reportará na CEASA o visual com campo Sierra Golf Oscar. Solo 39, olha para a pista, me controle solo na frequência 121, decimal 9. 21, 141, a senhora identificação, autorizada a chegada a bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Autorizada para de bom, fechando a 61 no 41. Controle, por favor, da minha brava. Também de abraço, seu siga. Um abraço, tá lembrando o local de voo pronto do farol de Itapuã. E aí, Sandy, de abraço, como você vai prosseguir para o pouso, Serra Novembro, Serra Novembro? Afirmativo, Serra Novembro. Gente, reporte através do parque de Situaçu, Tanguim de abraço. Ok, reportará parque de Situaçu, Tanguim de abraço. Próximo ao ponto, espera pronto da 10, Chanel 6315. Chanel 6315, autorizado a alinhar e decolar, chão 10, vento 150 graus, 07 nós. Sujo altímetro no 0, no 4. Em equilíbrio em posição e decolagem, então 10, com ajuste no 0, no 4. O Chanel 6315. 097, boa tarde, a senhora identificação, autorizado via chegada BONF para o nível de voo 050, ajuste em Salvador no 014. Gente, autorizado 050 na BONF, siga 114 no ajuste, voo no 097. Salvador, é o TAM 3205. Prossiga. Por gentileza, possibilidade de voar na proa de CND, para diminuir o nosso atraso, senhores. O presente 05, chame agora o centro Recife em 128, decimal 35. 2835, obrigado. Azul 2714, chama o centro Recife, em 126, decimal 0. 260, 2714, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Canar 6315, decolado aos 42, chame o controle de Salvador, na frequência 120, decimal 80. 2080, muito boa tarde, Canar 6315. Destino 6315, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Bruno. São Bruno, possibilidade de Valeira, dá presente, destino 6315. 6315 autorizada para o de Leda. Grato, vai para direto Leda, destino 6315. Romeu Tango Índia Bravo? Tá escuta, o Tango Índia Bravo. Tem negativo contato radar, confirma sua posição no momento? Estou passando no través da Pituba, que é próximo à boca do rio. Excelente, grato, Tango Índia Bravo. Controle Salvador, apostaria 2231, transfere, estende a novembro. Acelerando 2231, acelera identificação, autorizado via chegada Bomed 1, reporte no ideal de descida. O ajuste em Salvador, no 014. Via Bomed 1, já estamos no ideal de descida. Acelerando 2231, desça para o nível de voo 060. 060, 2231. Controle, eu acho que vai ter a ingressão CPR, solicita livrar 1.500 para quietos. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés, o ajuste no 014. No 014, é. Autorizado decolagem, pista 10. 140 grau, 089. Autorizado decolagem, pista 10, tá 3193. Controle, Tango de Abraço, Tango Través, Pito Azul. Tango de Abraço, chame a torre em 11895. Gente, 11895, grato. Oi, é o Pito Romeu, Tango de Abraço. Omar Romeu, Tango de Abraço, torre para o Siga. Tango de Abraço, está de regresso para a Rimura, Tango Través, Pito Azul. Omar Romeu, Tango de Abraço, da presente autorizado, direto em Rimana, me escuta. O vento em Salvador no 50 graus, 069, o ajuste de altímetro no 04. 3193, decolado aos 46, chame contra o Salvador, na frequência 93, contato radar, para o nível de voo 340, autorizado voar de Atleta. Autorizado nível 340 na proa Atleta, 3193. Meia 142, autorizado, decolagem pista 10, vento no 60 graus, 079. Boa tarde, funcionário 6321, posso falar espera pouco. Funcionário 6321, autorizado alinhar e manter, fechando a zero. A minha firma... Autorização 2231, autoriza agora. Ih, por gentileza. Autorização 2231, autorizado a sua estátua. ISAP, iniciando a minha vinha, muito obrigado. 2231. Controle Oscar Mike Yank, passando através do aeroclube, visual com campo. Agora Romeo Oscar Mike Yank, chame a torre em 1895. 1895, Yank. Conta de boa, Oscar 6142, 1600, na boca. Oscar 6142, contato radar, sou para o nível de voo 350, via saída puca. 350, alguma chance de voar a Caju ou Jama? 6142, vou em Jama. Chamou, Mapa Romeu Sierra Golf Oscar? Mapa Romeu Sierra Golf Oscar, visual com campo. Sierra Golf Oscar informa o tráfego 1 hora 4 milhas no norte, mantendo 500 pés no helicóptero, chame agora a torre em 1895. Chamará a torre 1895, Sierra Golf Oscar. 3, 2, 1, autorizado, colagem pista 10, vento no 60 graus, 089. Romeu Oscar Mike Yank, vestibular do Faroeste Sapuã. Romeu Oscar Mike Yank, autorizado cruzamento a final da 10, aguardando autorização para girar a base. Paciente, o Yank, para cruzamento, aguardando as instruções para girar a base. 2109, número 3, aproximação, gol no 097. Oxalé 6315, chame o centro Recife, em 128, decimal 35. 140 graus, 089, no altímetro na 095, número 2 para pouso na pista auxiliar. Reportará no final, 3 milhas, Sierra Golf Oscar. Papá Romeu, Sierra Golf Oscar, só para a informação de tábua, temos o helicóptero a 510, um Robson 44. Pousando na vertical da rima. Ciente do tráfego, Sierra Golf Oscar. 31, desça para 3.000 pés, no ajuste, no 015. Para 3.000 com 1.015, o 2231. O Chile 6141, informa o ajuste agora, no 015. No 015, 0141. Dado, cabeceiro 17, 150 graus, 089, o ajuste de altímetro no momento, 190, no 5, tráfego já fechado. Paciente, a base curta, pousar paralelo no 7, Oscar Mike 500. Quebec para cruzamento, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra autorizado, cruzamento, Quebec ao estacionar frequência livre. Autorizado cruzamento, Oscar 35, papá, estacionar frequência livre, Oscar Golf Sierra. 1015, vamos 097. Tanto Gabriel, reporte em solo controlado. A ingressão no final no 7, eu acho que é mais quente. Deixa eu dar o meu, acho que é mais quente, todo no visual. Aumentando de bravo, considere solo 52 ao estacionar frequência livre. Para o sequenciamento, curve à direita para o 235, o limite radial 290 do falador. Direita 235, limite 290 de falador, gol 097. Para aumentar a Golf Oscar, aguarde está livre. Aguardar na pista livre, Serra Golf Oscar. Gente, só para aumentando em Tango e Via Bravo livre corte. Palme Oscar Maquianque, considere solo ao 5-3, autorizado táxi via Oscar, estacionar na frequência livre. Recife, em 128, decimal 35. Chamar Centro Recife, 3193. Controle Salvador Cordial, boa tarde, 2715 da Azul. Solicita da presente pro Diamant ou, se possível, pro Editoc. 2715, boa tarde, a sua identificação autorizada pro Diamant para a chegada à mão. Reporte no ideal de descida. Pro Diamant. Reportará no ideal de descido, azul 2715. O China 6321 autorizado voar direto a telefone. Direto a telefone, 6321. Tareno 2231, desço para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2 mil, permanece estabilizado no X-Ray, o 2231. Chega 6141 na torre 19895. Confirme quem chamou a torre, o Chega 6141. Chega 6141, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. O ajuste de altímetro no 04 no momento. Chené 6142, chame o centro Recife em 12545. 2545, o papai Tango Bravo, Kilo Índia, na escuta? O Bravo, Kilo Índia, na escuta da torre? Papá Romeu Serra, Golf Oscar, prossegue para combate? Para o Golf Oscar, Golf Oscar, Golf Oscar, Golf Oscar. Gente, o Papá Romeu Serra, Golf Oscar, no solo 5-6, autorizado 180, ao estacionar a frequência livre. Táxi Via Romeu. Via Romeu, autorizado, back-back, para a frequência Flamengo 41 no tráfego avistado, autorizado pouso de zona 0, vento no 30 graus, 099. Ideal de descida, 27 no 5 no azul. Azul 27 no 5, desça para o nível de voo 050. 050, autorizado. 27 no 5. Coma 097 para o localizador, por via esquerda para o 150, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 150, 2000, reportado estabilizado, voo 097. Estabilizado 2231. Passarinho 2231 na torre 1895. Exatamente. Doutor, passarinho 2231, estabilizado em X-ray, não sei escuta. Série 2231, continue a aproximação, número 2 para pouso, pistola 0, ajuste altímetro na 0 na 5. Gente, número 2, 2231. Azul 4065, ready, holding point 10. Azul 4065, maintain holding point. Maintain holding point, Azul 4065. Saneamento 41 no solo. Ali para controle solo na frequência 121, decimal 9. Copiou a torre, o saneamento 41? Arena 2231, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 0. Vento 140 graus, 07 nós. Livre, pouso no 0231. Estabilizado, 1097. 1097, chame a torre em 1895. 1895, tá daqui a pouco. Azul 2795, qual a velocidade que mantém? 240. 3-2-7-1-5, tem condições de manter até próximo de Duna? Negativo, até próximo de Duna não. O máximo seria 15 milhas do pouso. 3-7-1-5, mantém até quando tiver condições da velocidade. Ciente, 2-7-1-5. Salvador, boa tarde, voo 1097, 3 milhas do Interferno. Voo 1097, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste altímetro 0 na 5. Frente na 6. Salvador, continue a aproximação. Oceania 6314, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, ajuste no 095. Azul 4462 está abaixando posição coral, está em contato radar. Vou ir na proa de Bomed, para antecipar a chegada da Bomed 1, no reporte no ideal de descida. Gente, para Bomed já está no ideal, 4462. 4462, desça para o nível de voo 060. 060, 4462. Alô 2715, vou direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 014. Direto Duna 3.000 no 014, 2715 da Azul. Este é 6314, reduza para 2.300 nós, é o número 2 na aproximação. 2.000 com referências por 2715? 2715 autorizado 2.000 pés, autorizado a final do procedimento INS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado 2715. Papatão, Bravo, Kilo Inter, autorizado alinhar e decolar, turno 7, vento 150 graus, 07 nós. Vai alinhar e decolar, turno 7, Bravo, Kilo Inter. So departure, so 4065, 6 months out. I will show Zero 65 and radar contact on departure, climb at level 320 via Song 1 departure. Via Song 1 departure to flight level 310, Azul 065. Chamada restrições em TAP, desço para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Chamada restrição em TAP, desce 2.000, autorizado procedimento, Estamos no Bravo, que Luísa decolado ao Salvador, na frequência 120, decimal 80. Controle Salvador, 1208, Bravo, que Luísa. Voo 2017, decolado ao 09, chame controle Salvador, na frequência 120, decimal 80. 208, voo 2017, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, jogou 2017, decolou. 2017, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 240 via saída São Bruno. Subindo para 240 via São Bruno, voo 2017. Controle, boa tarde, Papatango, Bravo, Kilo Índia. Controle 208, mantendo 1.000 pés no corredor Axé, o Papatango, Bravo, Kilo Índia. Bravo, Kilo Índia. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Bravo, Kilo Índia. Papatango, Bravo, Kilo Índia, boa tarde, prossiga no corredor Axé, 1.010, reporte passando o farol da barra. 1.010, no Axé, reportará farol da barra, Bravo, Kilo Índia. O 7.05 estabilizou? Estabilizando no glide agora, o 2.7.05. O 2.7.05, torre, 1.9.8.9.5. 1.8.9.5, boa. Papatango, Bravo, Kilo Índia. Prossiga, senhora. Qual a altitude que está mantendo? É, passamos aqui um pouquinho, já retornando para 1.000 pés, senhora. Perfeito. Dando autorização para pouso. 2.7.5. Azul 4462 está solvendo para o sequenciamento, mantenha presente proa ao limite ao localizador. Reautorizado 4.000 pés, o ajuste no 095. Gente, mantém a proa, descendo para 4.000 pés, o limite ao localizador no 095, baixo de 4462. tarde, Oscar 3172, informação Oscar, passo 200 por 157. 3172, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada no MED 1 para o nível de voo 050, ajuste em Salvador, 1015. Ok, boa MED 1, 050, 1015, 3172. Só confirmando, 140 com quanto? 150 grau 089, o azul de altímetro 1014, no momento. O azul 2715. Ciente, livre pouso 2715. Gol 20, correção, Gol 2017, voe direto coral. Direto coral, 2017, Gol. Azul 4 0 6 5 contact Recife Center, frequency 128 decimal 35. Recife Center 138 decimal 128 decimal 35, Azul 4 0 6 5. Azul 4462 para o localizador com via direita para o A060, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 060, descendo para 2000, vai reportar estabilizado 4462. Estabilizado 6304. Salvador, 3367, se estiver em informação, é a outra. 3367, aguarde. Oxené 6314, chame agora a torre em 1895. 895-6304. 3367, acione identificação, autorizado via chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 094. Meia da classe 5 autorizado pela torre. Afirmo 256. Robô no 256, autorizado a alinhar e manter ficha no zero, agilizando manobras. Alinhe e mantém 256. Salvador, Xanar 6304, estabilizado, X-ray da 10, a 1 milha de tempo. Xanar 6304, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informo o Pong da Lua, iniciará a rolagem da pista no zero. Quente, aguardando. No 2715, no solo, Azul no 5, Olivrão, chame controle sol na frequência no 21, decimal 9. Olivrão, 219, chamará Azul 2715. Uno, dois, cinco, meia, autorizado a falar em pista na zero, vento no 40 graus, 07 nós. Iniciando, 256. Com 2017, chame o centro Recife em 128, decimal 35. 2835, gol 2017. Pouso, pistão 0, vento 140, grau 079. Livre pouso, pistão 0, 6304. Estabilizado, 4462. 4462, chame a torre, 1895. 1895, 4462. Controle Salvador, gol 620. Pelo 620, acione identificação, autorizado via chegada BOMED 1 para o nível de voo 060, ajuste no 014. No 060, identificou, vai descendo via Togo 1620, Centro-Oeste. Sete, continua a vaga na PAN, vista bem 4463. Decolado aos 17 está no controle de Salvador, 1-20-80. 208, obrigado, bom serviço, 256. Chegada número 3 na aproximação. Mantenha chegada, 1-20. Boa tarde, controle, o Gono 256 passa 3000 na PUCA. Gono 256, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 370 via saída da PUCA. 370 via PUCA, o 1256. Controle Salvador, boa tarde, papá, papá, que papá, se é, informação Oscar. Papá, papá, é, papá, Serra, boa tarde, acione identificação, autorizado via chegada no MED 1 para o nível de voo 070, ajuste em Salvador no 014. 070, bom MED 1, é, papá, Serra. Negativo, vai lembrar no final, poderia repetir, por trânsito. Gente, vamos, Xanemi 3-1-4, no solo, aos 1-8, reporte pista livre. Reporta lento. 1-7-2, desça para 2000 pés, ajuste no 0-1-4, autorizado a final do procedimento NS-X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0-1-4, contra estabilizado, SAM 3-1-7-2. Controle sólido, 1-21-9. 2-1-9, boa. Do 4462, autorizado, pouso, pistola 0-1-5-0 graus, 0-8-9, sujeito altímetro na 0-5, tráfego já avistado. Gente, leve pouso, 4462. 1-6-5-9, visual com Embraer da Azul na final da pistola 0. Afirmo. Após a passagem do Embraer da Azul na final, o voo 1-6-5-9 autorizado a alinhar e manter pistola 0. Após a passagem do Embraer da Azul, alinha e manter no 0, voo 1-6-5-9. Quatro meia dois no solo 2-0, olhe para a pista no controle solo na frequência 1-2-1-9. Levando solo 2-1-9, 4462. 08, acione identificação, autorizado via chegada MAN para o nível de voo 080, ajuste em Salvador no 0-4. Gola 256, chama o centro Recife, em 1-25-45. 2545, uma boa tarde, 1-256. Boa tarde. Controle o SAM 3172, está autorizado a descida para 2000. Autorizado 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX-REI, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, SAM 3172. 1659, decolado aos 22, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208, bora. Papapá, Charlie Sierra Romeu, ajuste altímetro no 05, reporte no ponto de espera da Papá. Charlie Sierra Romeu tem condições de decolar da interseção para litoral sul? Gente, o vento para cheque no 30 graus, 09 nós, hoje de altímetro no 05, reporte na taxiway Papá. O Charlie Sierra Romeu. Direto Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 05. Duna, 3.000 pés, autorizado, gol 1620, reportar estabilizado. Na 3367, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo, na 3367. Controle, gol 1659. 1659, prossiga. Solicita uma na Flor de Leda, gol 1659. 1659 autorizado, Leda após Leda Dóculo. Leda após Dóculo, gol 1659. Vetor radar para o sequenciamento, curva à direita para o 230, limite radial 290 de Salvador. Direita 230, tá? 330. Papapá, Charlie Sierra Romeu, da presente autorizado, decolagem com rumo sul, vento 140 graus, 089. Charlie Sierra Romeu, decolando, sentido sul. Ana 6227, autorizado na linha área, decolagem, estou no 0, vento 140 graus, 089. Chame a torre em 1895. 295. Colo 620, desce para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, gol 620. 3.367, desce para 3.000 pés. 3.367.